Bahia, Pancaiana, Cuiabá, Cuiabá. B. CRB vai ser agora no correr da bola. Guaraná vai pisar no calo da Coca-Cola. Do colo de Aracaju, Arabo, Ceará. Bahia quando caía na Cuiabá, Cuiabá. Em riba da Paraíba. Maluco por Pernambuco. Eu podia viver lá, mas lá, lá vou eu ficando por causa. Eu cheguei vestido de rei, quem me chamou? preciso ir. Meu caminho é sem volta e sem ninguém. Eu vou pra onde a estrada levar. Cantador, só sei cantar. Cantador não escolhe seu cantar, canta o mundo que vê, e pro mundo que vê meu canto é dor, mas é forte pra espantar a morte, pra todos ouvirem minha voz, mesmo perdida sem amor.

Tchau, até o próximo programa.